www.meucds.com. Tem que ter disposição pra bancar lá. Tem que ter disposição pra bancar lá. Tem que ter disposição pra bancar lá. Tem que ter disposição. Bocado lita, ela bebe. Quando toca meu chão, ela desce. E vestido bem curtinho, só pra provocar. Ela usa relógio dourado, só anda de carro importado. Joga o cabelo de ladinho, só pra provocar. Invejoso manda recado, enlouqueço os recalcados. Mas sou eu que estou bancado e tem dinheiro pra bancar. Tem que ter disposição pra bancar ela. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição pra bancar ela. Joga pra cima, vá. Tem que ter disposição pra bancar ela. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição pra bancar ela. Tem que ter disposição. Você está disposto a pagar quanto, filho? Eu pago o dobro. meucds.com. Joga lá de cima pra cima. Na boca do lito ela bebe. Quando toca meu salve ela desce. E vestido bem curtinho, só pra provocar. Ela usa relógio dourado, só anda de carro importado. Joga o cabelo de ladinho, só pra provocar. Invejoso manda recado, enlouqueço os recalcados. Mas sou eu que estou bancado e tem dinheiro pra gastar. Tem que ter disposição pra bancar ela. Jogadinho pra cima, vá, sucesso! Tem que ter disposição pra bancar lá. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição pra bancar lá. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição pra bancar lá. Tem que ter disposição. Sucesso! De Cali, Rafael Moura. Faz o leve de chegou a